ajuste a audição, segure o peso que já vai problema. Periféricos realistas com seu dilema, faces do subúrbio de Pernambuco para o mundo, realidade na cara com tema profundo. São apenas seis elementos revolucionando, nordestinos até os ossos se expressando, apresentando na moral temas fundamentais, inovando musicalmente, vai em busca da paz, em cada nota, em cada batido, o valor necessário, proliferando a capacidade do nosso trabalho. Não esteja ausente no momento de escutar o que o fascista do subúrbio tem pra lhe falar.